Labele halua, like no subscribe, katalea YouTube channel. Presija di nikaja, esok iru de unamorin. Estu fartu de procurari, nan en contra esta pikena. Presija di nikaja, esok iru de unamorin. Estu fartu de procurari, nan en contra esta pikena. Estou farto de procurar e não me encontrar esta vez.